canção que eu vou louvar agora também é uma canção especial para mim. No dia que eu fui para mandar essa guia para a gravadora, eu e meu irmão foi de a pé para o estúdio para gravar. Era mais ou menos, pastor, uns 2 quilômetros para mais. Nesse dia a gente não tinha o dinheiro do Uber e os ônibus estavam parados porque foi bem no início da pandemia. Eu e meu irmão seguimos a pé para o estúdio porque a gravadora pediu uma guia mais bonitinha para mandar para eles. E aí a gente foi lá, trabalhou, conseguiu o dinheiro da guia para ir gravar essa guia. E no dia, era tão longe, começou a chover, o Uber não chegava e a gente teve que ir a pé. No meio do caminho eu olhei para o meu irmão e eu falei: Josué, será que vale a pena? Aí ele virou e falou assim: Jessé, Deus está te dando todos os sinais possíveis para dizer que vale a pena. Glória a Deus. Até o dinheiro do Uber que não tinha, você conseguiu para você ir gravar essa guia. Eu falei: mas o Uber não chegou, então a gente vai a pé. E aí a gente no caminho, ele virou e falou assim: Deus é com a gente. E ele vem mostrando isso desde o início. Eu quero dizer para você que a tua história é uma história muito linda e que nasceu para inspirar outras histórias. Sabe o que Jesus disse para mim? Escute. A tua história foi escrita para inspirar, cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ei! Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Sabe o que ele fez? Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve aí. Ei! E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aí. Sabe o que é? Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Diz: é pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra quê? É pra você crescer. É pra você. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele fez o que, gente? Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve aí. E hoje você é o resultado dos dias do lado. Olha você. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você. Ele tá te dizendo, ele tá te dizendo, escute. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar tua estrutura. E deixa ele trabalhar, e enquanto ele te molda, de tudo ele cuida. Deixa ele te ensinar, enquanto... Oh, oh, oh. Deixa ele trabalhar, enquanto ele te molda, de tudo ele cuida. Deus está te ensinando, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte, é pra você crescer. você. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra nós. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus abençoe a vida de vocês e orem por mim. Eu tenho só 10 meses de carreira que eu estou iniciando e eu tenho muito a aprender com vocês ainda. Tenho muito a aprender. E eu quero que vocês orem porque é só o início de tudo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu amo muito vocês. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Bem, vamos fazer isso agora. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Comece a orar por ele, ore agora, levante a sua voz. Comece a pedir com toda a tua força, com toda a tua intensidade. Peça por ele agora. Levante a sua voz, ore por ele, pelo seu ministério. Que Deus possa guardá-lo, protegê-lo e ungi-lo de uma forma muito mais intensa e mais forte. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado Jessé para ser esse canal de bênção para a nossa vida, para o nosso ministério, para a tua igreja no Brasil. Tu sabes das lutas que ele enfrenta, as batalhas que são inerentes à vida cristã, mas tu és mais forte, Senhor, tu és um Deus maior, e derrama sobre o teu filho a tua graça, renovando as suas forças a cada dia, renovando a sua fé e derramando sobre ele uma unção que ele nunca teve, que seja uma unção com porção dobrada e que muitas outras músicas venham sobre o coração dele, reveladas por ti, para abençoar a tua igreja e o teu povo. Nós oramos na certeza do teu cuidado na vida do Jessé, que seja assim e vai ser assim. Se você crê, dê um brado de glória e aplaude o Senhor.